mundo. É a coisa mais linda que eu já vi. Você cruzou o meu caminho, meu coração bateu mais forte. De onde vem essa coisa linda que dá nó no peito e uma dor forte? Tem sempre um sorriso no rosto e um corpo que ginga muito feliz. Quando você passa descontraída, eu me encho de paixão. Na longa estrada desta vida, você foi sumindo, era ilusão. Com esse seu cheiro de jasmim e um toque de planta natural, você é minha pérola negra, meu rubi etcé vital. Oh, oh, oh. Com esse seu cheiro de jasmim e um toque de planta natural, você é minha pérola negra, meu rubi etcé vital. Você tem toda a beleza do mundo, é a coisa mais linda que eu já vi. Você cruzou o meu caminho, meu coração bateu mais forte. De onde vem esta coisa linda que dá nó no peito e uma dor forte? Sempre um sorriso no rosto e um corpo que ginga muito feliz. Quando você passa descontraída, eu me encho de paixão. Na longa estrada dessa vida, você foi sumindo, era ilusão. Minha pérola negra, meu rubi etcé vital. Oh, oh, oh. Com esse seu cheiro de jasmim e um toque de planta natural, você é minha pérola negra, meu rubi etcé vital.